presença no sol, no mar, no vento ou no pensamento, ele fala com você. Na luz ou na brisa mansa, ele traz a esperança de um lindo amanhecer. Feche os olhos, deixa Cristo te tocar. Deixa as trevas virem para o amor ficar mais perto de você. Deixe que ele ilumine, mostre e ensine onde caminhar. Água, beleza cristalina, fonte da eterna vida, ele te dará pra beber. Just there.